de tantera, nem pisco. Eu tô na capa da revista. Se quiser ficar em vista, pode ser que resista. Sendo assim, não insista. E vamos ver. O frevo só tá começando. Eu vou chegando e vou rimando. O coração acelerando. O estrobo piscando na pista. E o mano desmando. No comando, a música só para quando o sol está raiando. Abra a porta que eu vou entrar. Se afasta que eu vou passar. A gangue vai me acompanhar. Já pode me fotografar. DJ tocando meu som, a pista tá na fervição. Todo mundo pina pro bar, manta e gelo pra relaxar. Pra geral paga pra ver quando eu vou aparecer. Que roupa eu vou usar, quem vai me acompanhar? O que eu posso fazer se todos querem saber sobre mim? Deixa que digam, que pensem, que falem. Eu quero é zoar, ninguém pode me parar. Eu tô falando sobre mim, baby, eu gosto é assim. Very importante, parça, eu sou VIP. Deixa que digam, que pensem, que falem. Eu quero é zoar, ninguém pode me parar. Eu tô falando sobre mim, baby, eu gosto é assim. Very importante, parça, eu sou VIP. Assomando drink pra cá. Tudo o clima vai esquentar. Eu só quero me divertir. Os manés me colam aqui. Esse groove tá bom demais. É o DJ quem faz o desfaz. As minas chegam pra zarar. Pode crer, maninho, que hoje eu vou pegar geral. A geral paga pra ver quando eu vou aparecer. Que roupa eu vou usar, quem vai me acompanhar? O que eu posso fazer se todos querem saber sobre mim? E tudo que eu posso dizer é que... Deixa que digam, que pensem, que falem. Eu quero é zoar, ninguém pode me parar. Eu tô falando sobre mim, baby, eu gosto é assim. Very importante, parça, eu sou VIP. Deixa que digam, que pensem, que falem. Eu quero é zoar, ninguém pode me parar. Eu tô falando sobre mim, baby, eu gosto é assim. Very importante, parça, eu sou VIP. Tô na moda, grave bomba, tá na moda. Fecha a boca e limpa a barba, a pressão traz outra rodada. Quem é ela? Aquela loira sem calcinha na balada. E a outra que foi filmada fazendo aquele natal. Uma raspou a cabeça, outra foi crucificada. Outro dia se beijaram, isso já virou piada. Casa ontem se separa, tatuou, agora paga. E a virgindade daquela, será que é conto de fada? Adotar agora é chique, se retro virou estilo. Será que foi silicone e o cabelo é a blink? Pois no mês passado, esse mês ninguém mais lembra. Se trocou de namorado, é galinha, esse é o espírito. Reality show bombando, quem saiu, quem é o ano? Cantotinho saiu do armário e ninguém desconfia. Na balada em área VIP, estão sempre te observando. Se você não é notícia, já estão te deletando. Deixa que digam, que pensem, que falem. Eu quero é zoar, ninguém pode me parar. Eu vou falar sobre mim, baby, eu gosto é assim. Very importante, parça, eu sou VIP. Deixa que digam, que pensem, que falem. Eu quero é zoar, ninguém pode me parar.